gente dançar assim agora no Marizia. Me perdi, não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. E aí, mulher? Você me faz rir, me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito. Olha quem chegou no Marizia. Quem veio encerrar o almoço do Rebelde. Se vocês adivinharem quem veio encerrar hoje o almoço do Rebelde, grande amigo Maluquinho. É Maluquinho. Veio encerrar o almoço. Só na mãe. Ao te ter só. Bora, Marizia. Uma vez. Não esqueço esse dia, meu amor, dei, me entreguei. Deixa eu abraçar minha grande amiga Marcela. Você me faz o menino, rir, a Mimi das Poderosas, é isso? Assim tão longe de não tá escrito errado aí. As Popetes, o meu parceiro Júnior da Tribo e o Júnior Cachorrão. Bora, João. Sonho que tive entre eu e você. Vai! Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. Seu jeito de amar. Faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Mas qualquer coisinha, pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber, não quer saber. Você não liga, não liga. Me deixa falando com as paredes, mas você não liga, não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Vai dançando no Marizia. É a nossa domingueira, tamo junto. Alô, meu parceiro Edson. Você é a patroa. No meu sentimento, você não dá. Toda a galera da Terra Firme já na área. Vem com a gente no Marizia. Obrigado, galera da Terra Firme. Deixa ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber, não quer saber. Você não liga, não liga. E me deixa falando com as paredes. liga. Eu a convido pra gente sair, DJ Rebelde. Ela diz que o meu gosto nunca presta. Olha, a gente tá 3-1 pro Flamengo, meu irmão. Eu faço de tudo pra descobrir. Você que é Flamengo, só tu que tá gritando. Só tu que tá ligado no jogo. Mas ela sempre acaba com a minha festa. Tá devagar, não dá? Expressou minha declaração de amor. Diz que o que é bom sempre vem de fora. Bora curtir o Marizinho! Mas quando a gente tem e não dá valor, já maluquinho, acaba chorando, sozinho arrependido quando o amor vai embora. É pior do que cupim, meu irmão. Ah, fica comigo, fica comigo, que eu te amo. Rebelde. Para Marizinha! Eu sou aventureiro e não vou arriscar. Faltaria liberada até 19 horas. Eu sei que estão querendo. Balde da cerveja a 15 reais. 15 reais com 4 sub-zero. Vou te abandonar. E no Marizinha! Não despreze essa declaração de amor. Pense que o que é bom sempre vem de fora. Mas quando a gente tem e não dá valor, acaba chorando, sozinho arrependido quando o amor vai embora. Mulher. É humilhante, não quero nem saber. Eu sei que estou errada, preciso de... Bora, bate o Marcelo! Bora de surgir, bebê! Não acredito que não sinta. Olha na fogo, gente! Vem na fogo! Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Só lorota. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Bora, Sandro Guilherme! Não me deixe. Vai! Rebelde. Bora, Goiaba! Bora, galera da Racional 2 com a gente! Bora, Igor! O homem do Bado Igor! E ela, patroa Gabi! Bora, Gabizona! Não te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso desse amor. Também a mamãe Célia, alô, mamãe Célia! É humilhante. A mãe do Sandro Guilherme tá com a gente, mamãe. Eu sei que estou errada, preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira, só lembranças que Não, não! Não, não, não, meu amor, não me deixe. Não, não, não, meu amor, não lembra! Não me deixe. Todas as vezes que você me amou, eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Grande amiga Mara da Sacramento, ela e a Ellen. Mas agora são aqui no Marinho Gugino. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais. DJ Rebelde. Bora dançar, bora curtir. É verão e outeiro, como é que é? Quero viver a vida como sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Gritar pro mundo inteiro quando te amei. Juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Todas as vezes rebelde amor. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Bora, Marizinho! DJ Rebelde, volta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir. Olha, garçom Gil, não chega aqui, alô Gil! Não chega o DJ Xande aqui. Esse maior, eu sei que você quer. Como é que é, mulher? Vou te pegar na mar e te fazer mulher. Então vem, vem! Vem aqui, meu neném. E hoje eu quero te dar amor. Não vou te machucar. Não vou te. Para, Marizinho! Eu só quero brincar de amor. Só elas vão cantar. Paixão não vem assim. Assim não vem. Que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir teu olhar. Paixão não vem assim. Assim não vem. Que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais perder. sem você. Carreguei tanta saudade, não consigo te esquecer. Andei toda a passando maré, mania, maré, maré. Mas não consigo afastar, o teu sorriso tá aqui. Se eu saio, você vem, se eu estou enganando. É difícil acreditar, mas eu só... Tô passando do jeito, Hugo Brachão. Estou sofrendo, você pode compreender. Estou sofrendo também, volta. É isso, Índia! Paixão não vem assim, assim não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais, eu não vou mais permitir. Engenho o Brasão e a sua primeira dama, Raíssa. Paixão, urgindo uma lesão. Vem assim. Assim não vem, que eu não vou mastigar meu carinho. Está tarde. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Um, dois, três, quatro. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de igual, batendo aquele papo em volta. Para mim que é Jesus! E nos olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu tocar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que lhe der amor muito mais. Como é que é? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. DJ Rebelde! Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Só um aviso aí aos pais que estão com o time menor aqui no Maresia. Gente, o nosso horário é até às 18 horas os de menores aqui no Maresia, tá bom? Então você que tá com a sua criança, infelizmente não vai ter que ficar mais aqui no recinto, porque daqui a pouquinho vai varar juizado de menores, polícia militar, polícia civil. Então tu sabe que tudo isso aí dá um problema do caramba, dá um B.O. do caramba. Tá beleza? Tá legal? Então até 18 horas, você não pode mais brigar com o de menor aqui no Maresia, tá beleza? Bora seguir o fluxo, que o Rebelde tá detonando! DJ Rebelde. Alô, Maresia! Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. 4-1 pro Flamengo! Mas ela resolveu me abandonar. Tem os olhos verdes, é uma tentação. Olha quem vem chegando com a gente. As nossas charque temperado chegando no horário. Chegando diretamente da praia, tão bronzeadas. Olha o Filzote. Oh, meu amor. Fala, Ivan. Fala, Márcio Bonito. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Quer vender, né? Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu fui para me chegar Colorado! As luzes molhadas dos teus olhos me cegam, tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego, ardente como fogo. Grande amigo Marcelo Basco, a gente! Alô, Marcelo Basco, meu antigo e moderno, é verão, é inverno, brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor, nós somos o mundo, eterno amor, nós somos um eterno amor. Mas o destino revelou um dia eterno. Liberar o salão pra galera dançar, porque eterno amor. Esse verão, moleque, eu já levei muito puxão de orelha, meu irmão. Mas, Rebelde, eu não vou nesse Marizinha, porque eu quero um lugar pra dançar e não consigo dançar, é muita mesa. Então, peço a compreensão de todos vocês, tá, gente? A liberar o salão pra galera dançar, pra dançar de boa e tomar de boa aqui no Marizinha. Rebelde! É mais uma do nosso parceiro Janilson! Vamos juntos! O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei o fio. As mulheres do charque temperado. Há 16 anos. Abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. Toca que não tocou ontem. O destino revelou. Embora. Que dia eterno. Eterno. Eterno amor. Toca uns brega que não tocou ontem. Nós somos um eterno amor. O destino revelou. Bora, Goiaba! Eterno. Eterno. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno. Eterno. Você disse que é o fim. DJ Rebelde. Sou em nós dois. Como é que é? Pelo menos em mim. Separe de mim esse amor sem fim. E aí, Otero? Que peça entenda o eu. Eu tô no Otero. Entenda o eu em mim. Eu te amo, amor. Olha a tese. Como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. A mão é tão ruim. Olha o brega, olha o brega. Entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor. Maestro Rebelde, mais pólvora. Bora, Amanda! Bora, Tela! A mulher do tubo de gente! Está em você assim! Alô, Suelen! Só em você eu. Olha a Rosa aí com a gente! Você diz. Aí, Mila! Bora, Loura! Não acreditou em mim. Como é que é, Ivan? Começou em nós dois. Tá meio solitário, hein, Ivan? Pelo menos em mim. Assistindo foto de alguém, não dá? Pare de mim. Esse amor sem fim. Se entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Vai, Miguel Jesus! Você e a Lore! Amor! Bora, Joãozinho! Amor, entenda o erro. Amor! Amor, entenda o erro. Amor! Amor, entenda o erro. Entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro, entenda crime, paixão. Eu nasci pra te amar, morena. Rosto angelical, corpo sem... DJ Vandinho, saudade de DJ Edson. É uma... Estão com a gente no Marizinha hoje, obrigado. Pireira. 5-1 pro Flamengo. Abrir a perna, mão, goleiro, mão de quiabo. Alô, Edson GDB. Quando em frente ao mar, em frente ao mar, lembro sem querer, né, Paty? Eu ajudo o teu olhar, mamina. Confusão total. Ao tentar entender, meu Deus, é você, Candina. Vai, baby! Deixe quem vai tirar sua alma e o seu coração. Esse amor que é bem mais forte que a razão. Deixa acontecer. Égua do som pra relembrar. Não consigo mais viver nesse mundo de ilusão. Já não tenho mais prazer se você é tudo. Bora, Wagner! Você é a padrona da Vaga, gente! A metade da maçã. DJ Rebelde! Depois eu mando na beira do mar, mar. Toda a galera do Juruna, obrigado! Meu bem, quando eu acordei, valeu, Goiaba! Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois eu mando na beira do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Vou te procurar, quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Lá vai eu, Elzo! Vou te procurar. Para esse sonho, meu bem, DJ Rebelde. Ainda hoje tem Rebelde lá no Guamá, gente. Lá no Bar Kleber Promoções. Lá na Serrão de Gastro com São Lázaro. E Rui Barbosa no Guamá tem Rebelde à noite. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha. Semana, mas quando? Na praia vazia. Quando eu toquei no lugar pior, no 40 anos. Na beira do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Era na tua casa, desculpa. Cama tão vazia, você não estava para me amar. Desculpa, Baré, desculpa, Baré. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha. Foi na casa do Baré, onde? Numa praia vazia, depois você manda na beira do mar. Meu bem, grande amigo Rui. Olhei pro lado, a cama tão vazia. O Rui da minha show. Você não estava para me amar. É com a gente no Marizinha. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem. Vai pra cima! Vou DJ Rebelde! Sonho, meu bem, realizar. DJ Rebelde. Aí, de repente, Brasil! Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Bye bye! Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou. Bora, meus bobetes! Bora, vou dar guarda! E me deixou tão triste. Júnior da Tribo! Júnior Cachorrão! Tamo junto! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Bora na flor, bora na flor! Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vira, vira, vira! Vamos virar a situação entre você e eu. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Me magoou. Três amigos Baré e o Hugo, os carredeiros, irmãos Mania. Toma, me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Olha meu parceiro Paulinho, tá guiado, é Paulinho. Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar. Valeu, Edson. Valeu, Paty Bajandu. Entre você e eu. DJ Rebelde. Vou beijar tua boca, lamber teu umbigo, te contar segredos dentro do ouvido. Quero escutar, amor, o teu gemido. Que tu vai fazer, meu? Te jogar na cama, tirar teu vestido. Vou fazer você perder o juízo. De tanto te amar, de tanto prazer. Vai pra cima! Eu faço tudo que você quiser. Sou dependente de você, mulher joia rara. Vem, vem, vem, vem! Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Bora, Marizinha! Sem você eu não sou nada. És o sol da minha estrada. Minha deusa, minha amada. E o Vascão? Você é 10. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem, vem. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Jogar na cama, tirar teu vestido. Vou fazer você perder o juízo. De tanto te amar, de tanto prazer. Eu faço tudo que você quiser. Sou dependente de você, mulher joia rara. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Sem você eu não sou nada. És o sol da minha estrada. Minha deusa, minha amada. Você é 10. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. Vem me dar amor. O maestro da saudade é DJ Rebelde. Toca uma saudade, bora tocar uma saudade. Grande amigo Marcelão, joga a gente, hein, Marcelão? Bora recordar, vamos lá! Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Bora puxar pra dançar e colar agora. Como fui magoar o meu grande amor? DJ Rebelde! Como pude esquecer o amor que me deu? Bora, Cris! Ivana, Matilda, a Camila. Minha amiga Marcela tá bem aqui ao meu lado. Tá curtindo de boa. Parecia no verão, varão 40 graus. Terra é uma, fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tenho a certeza que no meu regresso. Voltaria liberada 10, 19 horas. Meu grande amor vai me curtir, vai me perdoar, vai vir dançar e recordar. Vamos lá! Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Kevaná, Matilda, a Camilão. Da música. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você perto de mim. Nome da irmã do Ivan Master. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você perto de mim. Amor, que bom rever você. Obrigado, Maré, por tudo ontem. Pelo dia, pela tarde que a gente passamos ontem junto. Depois dessa pandemia, a gente ontem, uma aglomeração Pai Dego. Mas Pai Dego foi no final. Ela é um meu amigo Abraão e a sua esposa Alessandra, pela primeira vez aqui no Maresia, abração do Sandro Guilherme do Rebelde. Olha, Abraão! Fica à vontade! Meu grande amor vai me perdoar. Alô, minha Jaque Temperado! Vou voltar pra tudo que era meu. Se já cru é gostoso, né? Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Girar temperado. Ivana, Matilda, DJ Rebelde. Ivana, Matilda, a Camila. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Só um aviso aí mais uma vez, a galera que tá chegando agora. Não vão botar mesa no meio do salão, por favor. meu grande amor pra você. Dá uma redada pra trás. Foi pouco demais. Libera o salão pra galera dançar. Você tentou se encontrar. Muito obrigado, tá bom? Mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. E aí, Janilson? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Janaré, meu parceiro Diel, grande amigo Cacique Diel, a sua barraca já pronta, meus chapéus, canecas, camisas, flanelas, toalhas, o mundo é nosso, acessórios, leques, tudo em geral. Meu grande amor, tudo ao dispor de vocês aqui no Marizinho. Foi pouco demais. Alô, Cacique de El! Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Cacique de El, o marketing. Todos da mídia. Você, mas amor de verdade só o meu. Parceiro Wagner! E aí, Dalvão? Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. Bora recordar. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, me chamando DJ Rebelde. Nosso Senhor está me chamando. É ele ali, ó. Nosso Senhor. Padre Gleice. Nosso Senhor. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão ornando a ladeira e a planície. Bora recordar! E eu já não quero nada. Sinto a vida já findando. Senhor, Deus, assim lá pro céu está me chamando. Lá pro céu está me chamando. Minha amiga Ana, lá de Gorazi, está curtindo o Marizinho hoje. Obrigado, Ana. Nosso Senhor. Nosso Senhor. É Ana Flor, né? Nosso Senhor. Xande já tá de olho. Tá com binóculo, ele tá. Está me chamando. Para Marizinha, como é que é? Só o seu amor pode me fazer feliz. Rebelde. É tudo que eu sei. O meu coração me diz. Bora dançar! Só o seu amor tem o tom da estação. Tem brilho e sabor. É brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua. Amanhã, segunda-feira, tem a volta do Rebelde. Meu bem, aqui no Marizinha. Um detalhe, gente, segundo tempo, tá bom? Depois das seis, Rebelde aqui. Eu sei. Tu sabe, né? Eu vi na luz o seu olhar. E os sonhos de amor. E amanhã também tem o DJ J Saudade. O tempo não vai apagar. O Tupinambá com o amigo. Amanhã aqui. Meu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. Ele já me ganha ali, a Rafa, lá na pedreira. Tudo que eu sempre quis. Então aqui, ó. Quando eu cruzei você na rua, falou mais qualquer emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Só aviso mais uma vez aos pais aí das crianças que estão com de menor aqui, por favor, gente. Já não é mais horário de menor aqui no Marizinha, tá bom? O conselho do Delar já tá aqui próximo. Aí tu sabe, tá muito melhor, né? Brilhar como uma estrela em tu coração. Me quero calentar ao sol de tu. As mulheres do Charque Temperado, obrigado, menina. Eu quero que tu. Bora, manda. Me dê Charque, Charque. E verde llena de. Isso aí, faz esse símbolo aí. É o teu coração, é? Saber que é ego, o coração e o chá. Só isso que ela tem pra dar. Meu amor, vai! Do cali da boca. E a boca também. Sabor que provoca. Eu quero sentir o calor de tu corpo mojado em mim. Eu te falei, Ivan, dá um pique, Ivan. Sendo tu lenha, beijando me duenha. Calma, calma, advogada, calma. Sonho desperto e sou todo tuyo. Ele me como tu. Advogada do Ivan Varou do caramba agora. E tu, querer. Me custam tus loucuras tanto como tu. E para ti serei toda tu. Eu que não tô entendendo nada. Eu quero ser o teu. Vai! Xodó. Rebelde. Teu bem, teu sonho, teu amor. Agora, tão entendendo, né? Vai! Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu. E a galera vem chegando no Marizinha, superlotando. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. É o Marquinho Varou! E da tua boca. E aí, Marquinho? Na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. O Marquinha Cláudia depois da pandemia. Me põe do teu jeito. Se encosta em meu peito. Quero ver vocês dançando. Parou de dançar, Cláudia? Me caça, me acha, me apaga. Parece que virou até irmã com essa saia. Sou todo teu. Me diz o que você quiser. Alô, Miguel Jesus! Não deixa nada te prender. Cadê minha motoqueira? Cadê minha motoqueira? Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. DJ Rebelde. E da tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Olha o Master, como é que ele tá? Me põe do teu jeito. Tá na barba, mano. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Olha a barba dele. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. E aí, DJ Xande? Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá. Aí essa aí tá firme pra usar no lançamento, olha. Lá, lá. Me fala das loucuras que você sonhou. Agora quem vai usar? Me diz que igual a mim. Quem vai usar? De amor. Lá, lá, lá, lá, lá. Eu? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mentira. Me fala. Você meu irmão tá borrifado agora. Me diz que igual a mim. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Alô, Marizinha! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. É um, é dois, é três e vamos lá! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Dizem Davi Prime, dizendo o Rômulo, o Cametá e o mecânico. Se você índio, que comigo ficar. Cadê o índio? Agora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Alô, Jaque Temperado. Se você me quiser. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Índio mecânico também sente o amor que que eu sinto em mim. Alô, índio! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser ir comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Bora, Marizinha! Se você me quiser. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Vai pra cima! Se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, todas as formas me entreguei, DJ Rebelde, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Égua do som. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Deu tudo, né? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Bora, meus velhos guardas. Mas na verdade, as pompetes. Nada foi do jeito. Bora pra cima! Que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. As fantásticas. E os fantásticos também com a gente. Obrigado! Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Ela deu de tudo. Felicidade eu dei você. Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Não vou dizer. Deixa eu abraçar como de galinha, as meninas, a Bebiga Kelly, a Beth, a Eliane, também com a gente, a Dani, a Suelene, a galera lá da Marambaia com a gente. Obrigado a vocês, meninas. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Curtindo o verãozinho e outeiro. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu sei, Regiane. Eu transformei sua dor em felicidade. Bora, Thiago Brasil! Eu canto, eu enxergo. Hugo Brasil. acender a chama da paixão. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegria ao meu coração. DJ Rebelde tocando. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu pranto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Só ganhei. O maestro da saudade. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem fazer renascer a chama da paixão. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegrias ao meu coração. DJ Rebelde. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração. Fala, Dalva. Descobri que nem. Fala, Wagner. Apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a amiga Thaís, que eu sinto agora. Alô, Thaís! Meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Calma, Thaís, é a pandemia, Thaís. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora. Bora gravar, Thaís! Meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. DJ Rebelde. Logo após o Rebelde, tem Sandro Guilherme. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração. Bora, garçom Gil. Descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Demorou muito. Agora estou sozinho. Maluquinho já passou por aqui. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança, que aumenta o meu sofrimento. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, DJ Rebelde. Detalhe, gente, o balde da cerveja 15 conto aqui no Marizia. DJ Rebelde. Alô, Peru! Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo. Olha o fofoqueiro. Logo comentam que eu estou sofrendo. Amiga Suela, não sou alê. Podem até dizer. E sem você não sei viver. Agora eu estou sozinho. E se você me esqueceu, pouquinho, o rebelde vai pra onde? Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Para e vamos lá! Mas vou brigar. Se alguém falar mal de você, se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem. O Júnior e a Sheila do Bada Sheila. Esse casal vem da guarda. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chego? Amiga Sheila, aonde tudo começou? Lá do Bada Sheila, não Sheila? Outros vão contar. Brigo com o mundo em frente. Fazendo o Júnior, o Vander e o Jean. Toda a galera curtindo o Marizinha, valeu! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. DJ Rebelde! Se alguém falar mal de você. Meu grande amigo Gleito lá do Barreiro, valeu Gleito! Como é que tu tá, hein? Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Chama atenção da galera que tá botando mesa no meio do salão. Gente, não vai botar mesa no meio do salão, por favor. Explodir. Põe no lado, a mesa libera o salão pra galera dançar, tá bom? Alô, cachorro! Bora lá! Agora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso. Libera o salão pra galera dançar! Vai! E eu fico pensando nas coisas passadas, nos poucos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere. Aquele abraço que eu não pude dar. E nos travesseiros seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira sua foto, sorriso, ouvinte. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Obrigado, meu parceiro Wagner. Patronal, obrigado pelo carinho de vocês. Que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Cassiano! Agora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Alô,